os melhores sonhos quando você tiver dormindo. E o mundo inteiro quando acordar. Conheço várias meninas que fazem eu me sentir tal. Mas de todas as gatinhas que me fazem passar mal, você é a mais legal. Te confessar uma coisa que acontece toda hora quando estou ao seu lado. É incrível a vontade de que